como uma extensão do seu querer. Tem obsessão em nunca se abster. Boa noite, Cajazeiras. Como é que vocês estão? Tudo massa? Tudo beleza? Tranquilo? Massa demais.